Aleluia. Glória a Deus. Então vamos fazer a nossa confissão. Erga o seu braço para Deus. Né? Por que, que a gente erga os braços para adorar e orar? Porque isso é sinal de uma entrega. E a Bíblia diz que quando nós oramos, nós temos que erguer o nosso braço. Não é para ficar com a mão no bolso. Não é para ficar de braço cruzado. Porque isso quer dizer que você nem se reverencia diante do soberano, Deus absoluto. Então, quando nós oramos, nós temos que erguer a nossa mão. Pode ser meio braço, não sei erguer a mão. Pode ser lá no alto, se quiser. Mas, para não cansar muito, pode ser meio braço. Isso quer dizer que você se rende ao Senhor. Tá? Então, isso é uma postura de um cristão que nasceu de novo. Então, erga um pouco o seu braço e vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no... É mentira essa circunstância. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós damos glória a Deus. Aleluia. Então vamos sentar. Aleluia. Sejam bem-vindos nesta tarde aqui. Boa tarde. Deus abençoe o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Que nós viemos aqui para ter um encontro com Deus, né? Os irmãos, nós todos juntos. Então, gente, a unção dos irmãos, quando Deus libera essa unção dos irmãos juntos orando, é muito grande, né? Porque é uma somatória, né? Cada fé, cada clamor. Então, isso daí faz uma diferença muito grande. Tá aqui não vai substituir a nossa oração pessoal, né? Porque a nossa oração pessoal é para a nossa edificação. É onde nós vamos crescer, aquele momento de intimidade com Deus. E isso traz força e poder quando nós estamos juntos com os irmãos. Então, quando nós oramos juntos, a gente tem um peso assim, né? Que o céu estremece e a bênção desce, né? Então, tem muito poder esses momentos que a gente louva o Senhor, glorifica o Senhor. Então, hoje, Deus veio aqui para libertar. Amém. Você que tem que aprender a receber, não é? E ele fez, ele fez. Então agora é só ir em direção, né, recebendo cada dia. Não importa a circunstância, tá? Porque o que Deus faz é como você chegar num beco sem saída. E aí? Como você faz num beco sem saída? Não dá para voltar para trás e não tem saída. Você está num lugar, mas é ali que Jesus faz o milagre. Então... toda essa dificuldade de passagem, Deus vem com o poder dele e abre um caminho onde não tem. Ou seja, uma solução aonde não existe. Mas ele faz isso com a nossa confiança. Por isso que nós temos que confiar em Deus. Confiar, conforme a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, é você ter certeza sem ver. Pô, eu estou te vendo, eu não preciso confiar que você está aqui. Você está aqui, eu estou te vendo. Né? Agora, eu não estou vendo Jesus, mas eu sei que ele está aqui, eu confio nele. Então, essa é a diferença, tá? Então, a fé, ela é baseada nessa confiança. Olha que demais, gente, que Deus fez conosco. Com o nosso novo nascimento, com o nosso espírito nascido de novo, nós podemos andar no invisível, que foi o que Moisés fez. Ele viu a terra prometida no invisível. Ele subiu lá no monte e Deus falou, a terra é lá. Mas, na verdade, ele nem pôs o pé. Foi no invisível que ele contemplou a terra prometida sem pisar lá. Então, porque a Bíblia diz isso. Então, gente, esse sobrenatural, né, é algo real e que é para nós andarmos agora, porque o nosso espírito, ele é do sobrenatural. Então, não é... para andar com o diabo, porque o nosso espírito não é do diabo, ele é de Deus, porque nasceu da natureza de Deus. A nossa alma que pode andar com o diabo, tá certo? E que ainda não está redimida. Mas então o nosso espírito nascido de novo vai crescendo, crescendo, tomando a forma da mente de Cristo, da semelhança de Cristo Jesus, conforme está escrito, na carta aos Coríntios, e aí vai dominando a alma, aquele ser velho, aquele homem velho que tem que ser despojado, tem que ser tirado da nossa vida, enquanto nós estamos aqui, que é melhor que seja feito isso aqui, né? E, então, andar na fé é ter esta confiança, mas eu só tenho se eu exerço. Não é assim, ai Deus me dá fé. Mas por que que Pedro pediu isso? Porque ele não era nascido de novo. Ele precisou pedir, ele não era nascido de novo ainda, né, gente? Então, ele estava na unção de Jesus, fisicamente ali. Tá? Então, Jesus é que dava a unção para ele, passava. Mas sem ele ter nascido de novo, porque ele só nasceu de novo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, ele nasceu de novo. Por isso que ele pediu, Senhor, me dá fé. Não é errado orar desse jeito agora. Você não tem que pedir fé. Você já tem uma medida de fé no seu espírito quando você nasceu de novo. Você aceitou Jesus, você já tem uma medida. Né? Então, esta medida, ela cresce conforme você exerce. Então, tipo, a gente ficou adorando. Se você fizer isso na sua casa, a sua confiança em Deus vai aumentando, mas vai ficando muito grande. Tá? Então, isso tira o medo, porque o medo é o diabo que põe, ele age na alma. Então, com as circunstâncias, os problemas que ele lança, ele começa a mostrar para você um beco sem saída. Ele te coloca lá e fala, daí você não vai sair. Porque agora não tem mais jeito. Né? A sua oração é fraquinha, você não tem poder, Deus não vai agir. Tá, Deus vai, mas na sua vida não vai, porque você é fraco na fé. Ele começa a te condenar. Contar mentira. Tá ok? Então, por isso que a adoração, ela ajuda você a confiar. Porque você vai, você pode estar cantando ou você pode estar falando. Né? O tanto que você vai ficando com Deus, isso vai trazendo confiança e você vai ficando livre das mentiras do diabo. Então, não adianta uma pessoa carnal chegar e começar a falar coisas que se vê que não dá, que é difícil, que agora já era e que é assim mesmo. Você não aceita mais. Você tem que chegar nessa condição. Então, por isso, presta atenção com quem você conversa o dia inteiro. Né, gente? Tá certo? Porque se você conversa só com incrédulo, então você tem que conversar coisas profissionais. Não coisas da vida, porque isso destrói o que você construiu agora há pouco. Então, é a mesma coisa você construir castelos na areia. Você constrói bem água, tchum, leva tudo, ah, mas olha, era lindo. É, mas na areia. Se fosse no concreto, na rocha, podia vir água que fosse, que não ia despejar, não ia derrubar. Então, se eu começo a ter, se eu só tenho relacionamento com pessoas que só falam coisas que é contra o que a Bíblia diz, começa a afetar a minha fé. Você tem que ser esperto. Porque isso é ser muito pobrezinho de cabeça. Sabe assim, volúvel. Qualquer vento que vem te leva. Porque qualquer conversa começa a reforçar esse beco sem saída da sua vida. Você tem que entender isso, que você não pode ter conversas da sua vida com pessoas que não nasceram de novo. Ou que nasceram de novo, mas não cresce, só fala bobagem. Para você não sair do buraco. Vocês estão acompanhando? Coisas de trabalho é diferente. Se é para fazer conta, vamos fazer junto. Se é para vender, vamos vender isso aqui. Se é para comprar, vamos comprar. Se é para resolver isso, aí é outra história. Mas falar do dia a dia da vida não pode ficar reforçando o problema. Reforçando o problema. Vocês estão acompanhando, gente? Porque o que, que nós vimos na quinta-feira, quando eu mostrei para vocês uma super revelação que o Espírito Santo deu sobre Êxodo 14, 14, quando o povo hebreu sai do Egito, que Deus liberta ele depois de tantas lutas, que Faraó não queria deixar o povo sair, porque era mais pessoas, né, escravas servindo eles do que os próprios egípcios. Como é? Nós vamos ficar vazios, sem nada. Quem vai fazer as coisas? Né? Porque eles não mexiam numa palha, não faziam nada. Então, houve aquela resistência de Faraó. Quem serviu seu Deus? Porque vocês me servem, vocês não vão sair daqui. Então, Deus manda as pragas, tá bom, ele, de um jeito ou do outro, ele vai ter que ceder. Então Deus manda as pragas porque ele não obedece Deus. E Deus diz, o meu nome vai ser glorificado através de Faraó. E foi, né? E foi porque ele tira o povo do Egito E Moisés chega de frente para o mar, gente. Agora aqui é um mar imenso. Mas atrás só montanhas. E nós vamos correr para onde? Mas quando olha lá no topo da montanha, o exército de uma nação mais poderosa que existe. Só gente guerreira. Gente que sabe mexer com armas. Está vindo atrás um exército enorme, grandioso, poderoso. Então Moisés, Senhor, ele ficou meio que apavorado, porque o povo ficou falando, ah, e agora? Não era melhor a gente ficar lá e morrer lá mesmo? Agora você traz a gente aqui para morrer desse jeito? Começou aquela murmuração. Então Moisés vai e vai falar, Deus, e agora? Olha aí! Deus fala, por que você está me clamando, Moisés? Onde você está? Você tem que tirar uma lição disso. Mas por que você está me clamando desse jeito? Eu já não falei para onde que você vai, o que, que eu vou fazer? Então vai agora, vai marchando com o povo. Vai marchando. Marchando é o quê, gente? Vai andando. Andando na fé, meu amigo. Você tem que andar na fé, vai andando, não é separar. Para os nossos dias de hoje. Vai andando. Vai andando para onde? Para o mar? A gente vai se afogar? Deus falou assim, vai andando, estende o bordão, toca na água. A hora que tocar na água, você vai dividir as águas. Ele falou bem assim. É você. Não foi Deus que dividiu as águas. Vocês estão me acompanhando? O milagre vai acontecer quando você andar na terra. É você que vai fazer o milagre acontecer. Vocês entendem? A presença do Espírito Santo aqui, sabe assim, tipo, vamos, faça, veja o seu milagre, entre nele, fique nele, só pense no seu milagre, só confessa o seu milagre. É assim que você abre o mar. É assim que você anda na terra. Mas vem cá, você não lê Bíblia? Você não adora a Deus? Você não ora em língua? Você não fala a palavra? Você está crendo no quê? No beco sem saída. Estão me acompanhando? Ué, mas então lê esse pedaço, Êxodo 14, 14, e vai fazer isso na tua vida. Ué, mas ninguém tem nenhum problema aqui, né? Que maravilha! Então você está sentado já na glória, né? O diabo, ele vem, gente, ele não para. Ele não para, acaba um e vem outro, ele vem outro. Porque esse é o serviço dele e aqui é o lugar dele, é aqui. Mas o Senhor falou que é para nós andarmos aqui na condição de Deus. Para exercermos a autoridade sobre o diabo. Então, você tem que orar para mudar essa condição sua interior de vida. Você tem que ter confiança em Deus. Esse negócio, será? Você então não confia quando você fica no será. Porque você quer ver. Fé não é ver. Você tem que crer sem ver. Então, a confiança está baseada nisso. Tem Olha, gente, quando você começar a ter fé, é um dia que você começa a ver um milagre acontecer. Ele não aconteceu ainda. Você ainda está lá no berço, sem saída. Mas você já está se regozijando pelo milagre, você crê, você confia. Então pronto, você vai entrar no milagre. Então você já está abrindo o mar. Qual é a situação que precisa mudar na tua vida? Ah, não é? Claro que tem. E são muitas. Então isso aí é conquistar a terra prometida. Vocês estão me acompanhando? E Deus está falando para você, ó, vai marchando. Vai marchando. Estende o bordão. O que é o bordão, gente? Representa a cruz de Jesus. Uma madeira seca, mas que gerou vida. Né? Porque Jesus morre lá, na cruz, e a vida veio. Então, essa vida nós recebemos, está dentro de nós, do nosso espírito. Vocês estão lembrados do bordão de Arão que floresceu, né? Pois na arca. Floresceu. Também era um pedaço de pau seco. Tinha nada, mas quando floresceu, quer dizer, a vida de Deus está aí. A vida de Deus está em Cristo Jesus, que habita em nós, que nos deu a vida dele, com o Espírito Santo. Então você tem isso. Gente, não seja esse cristão derrotado, horroroso, que está andando por aí. Que vem na igreja não vê os milagres. Depende da sua busca, da sua conquista, né? Então a confiança é você saber que Deus está fazendo isso, te traz paz, segurança. Isso tira todo aquele desequilíbrio emocional. Você está sempre confiante. Deus vai vir, Ele vai fazer, eu não vou me desesperar. E não adianta gritar, ficar fazendo na última hora aquelas orações apavoradas. Sabe como que é, né, gente? Todo mundo já sabe disso. Gritando e fazendo coisas e não sei o quê. Não é assim que Deus vai agir. Às vezes você nem fala nada. A sua presença já é com a unção de Deus. É só esperar que Deus vai fazer. Isso é equilíbrio. Isso é emocional. Isso é confiança. Vocês estão acompanhando? A confiança gera paz. Você dorme, porque ele não dorme. É para você dormir, senão você fica louco. Você sabe, né? Você começa a ficar estressado em todas as áreas da sua vida, física, mental e espiritual. Se você não dorme, precisa ter um tanto de horas para dormir, para sossegar essa mente. Ela precisa ir para um lugar bem escuro para ela descansar, mas tem que ser nesse escuro onde Deus te guarda. Não é o máximo isso, gente? É o máximo. Então você pode dormir, não precisa nem ter aqueles sonhos horrorosos que... Você já viu quando você está assim, que você vai dormir, que parece que você cai, você dá um pulo desse tamanho? Não. É engraçado, veja o estado, né? Passou muita coisa, muita agitação, acontece isso. Crianças tem muito, né? Estão dormindo e dá cada pulo. Porque pulou tanto e se jogou na piscina e está brincando de bola, escorregou lá de cima para baixo, de repente acho que vai cair, né? Então, mas nós não estamos fazendo isso o dia inteiro, né? Brincando de bola, pulando, né? São as coisas que estamos enfrentando. Então, vem os sonhos, vem as dificuldades. E a nossa mente não entra naquele lugar que tem que ser bem escuro. Por isso que é de noite. Naquele lugar bem escuro onde Deus guarda, porque tem que descansar a mente. Tá? Então, o nosso espírito, ele não dorme. O nosso próprio espírito. Porque ele tem a vida de Deus. Então, este espírito nosso que está com bastante presença de Deus, nos guarda também enquanto nós dormimos, porque Deus está lá, para o diabo não ver. Eu tenho provas disso, várias vezes. Uma delas, posso dizer para vocês, eu dormindo, e de repente eu vejo da porta do quarto até onde estou, uma pessoa vindo, mas era espírito, e veio para atacar a mão em cima de mim. Eu acordei na hora e dei um pulo e disse, sai em nome de Jesus. Eu vi com o meu espírito, um espírito maligno querendo me atacar. Então, essas coisas acontecem. Agora, não é para eu ficar atormentada dormindo. Isso foi uma coisa que aconteceu, Deus me mostrou, isso foi um discernimento de espírito que Deus me deu do que ia acontecer. Pode ser que muitas vezes tenha vindo o diabo e eu nunca vi, sei lá, já aconteceu de eu acordar, saber que tem uma presença maligna ali, eu mando o diabo embora, às vezes eu sento na cama, mando embora, e sinto que a coisa, o ambiente acalmou, porque quando o diabo está presente, você sente. Quando Deus está presente, você sente. Porque são pessoas em espírito. Tá? Então, meus queridos, a confiança é importantíssima. Como que você vai confiar em Deus? Você fica estressado com tudo que está acontecendo? Nervoso com tudo? As reações são só da alma? Com todas as situações da vida? É falta de comunhão com Deus. Você tem que buscar um tempo mais prolongado com Deus, mais, com mais disciplina, para que toda essa área sua, da alma, né, que é a mente e tudo mais, e o seu físico, recebam essa proteção de Deus. Então, quem vai comandar a situação, você com a autoridade de Deus, que ele quer que você faça. Veja, Deus, manda esse diabo embora. Ele nunca vai mandar diabo nenhum embora. Vocês estão acompanhando? Porque quem manda é você. Agora, quem tem autoridade é você. Então, essa autoridade é para mandar o mal embora e para chamar as bênçãos. Vocês estão acompanhando? Então, a gente tem que aprender a andar com Deus. E a confiança é o máximo. Quando você está confiante, você não está tranquilo? Você sabe que está tudo ok. Está tudo certo. Está tudo, ó, dando certo. É isso aí. É com Deus, é assim. Mesmo que tenha alguma tribulação com o ataque do diabo, você tem a confiança. Ela te dá paz. Então, por isso que tem que buscar esse Deus. Tem que fazer o sacrifício se o seu dia é muito cheio de atividade. Mas se você busca Deus seriamente, quem tem muita atividade, Deus começa a entrar nas atividades e ele diminui. Você vai fazer menos coisa e ficar mais com Deus. É o máximo isso. Então não faça muita coisa, fica menos com Deus. Faça o contrário. Vai buscando Deus, Ele vai controlar sua vida, seu tempo, seu ganho, seu sustento, e, enfim, tudo que é da sua vida. Quando Ele entra, Ele vem com tudo, Deus. É o máximo. Ele vai te sustentar. Tá? Então, é isso que vale, é isso que Deus quer, que você tenha confiança nele. Vai orar para ter confiança, amém? Você viu como que é que você tem que fazer na sua casa. Você vai orando e vai confessando. Vai adorando. Tá? Então, essa carta aqui do mês de fevereiro, que eu escrevi, esse mês que nós estamos, eu estou falando daquela passagem da Bíblia que Jesus falou, porta estreita e porta larga. Caminho estreito, caminho largo. Então, o caminho estreito é o caminho da palavra. É, a palavra de Deus é que é o caminho estreito, porque eu tenho que obedecer e andar nele. Então, o largo, está cheio de cristão que só anda no largo, porta larga. Porque não obedece, não ouve Deus, faz o que quer. Então, para eu andar neste caminho estreito, eu tenho que obedecer a Deus. E mais, eu tenho que saber distinguir os profetas. Quando Deus fala de profeta, não é, o profeta não é só aquele um que está falando do futuro. Que a gente fala profeta, a gente já pensa que ele já está falando do futuro. Não, é aquele que traz o ensino. Então, Jesus, quando fala de profeta, que ele está explicando sobre esse caminho largo e caminho estreito, ele fala de profeta, mas o profeta falso é aquele que traz a doutrina errada. Então, ele chama esse profeta, ele estava falando com os fariseus, os líderes religiosos, dos ensinos errados que eles traziam. Então, toda pessoa que traz um ensino errado, ele é uma pessoa cega espiritualmente. Toda pessoa que ensina algo errado é cega espiritualmente. E esse cego ensina outro cego, para os dois caírem no buraco, Jesus falou. Perdição. Não pode. Então, o caminho, essa porta larga leva para perdição e destruição. E o caminho estreito leva para a vida de Deus, porque é a palavra. Então, como que um cristão anda no caminho largo, nessa porta larga? Como que é? Ele não ouve a palavra, ele não obedece a palavra. Por exemplo, teve uma enfermidade, Deus não curou, porque ele não quis. Essa fala é dentro da igreja direto. Não é que Deus não quis curar, já era a hora, foi melhor. Não é essas conversas fiadas, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Então, isso é uma doutrina errada que leva para a perdição. Qual que é a perdição no caso? A morte física, né? A pessoa não resistiu. Ou qualquer outro problema que tem que ser solucionado na vida. Orou, orou, ah, não resolveu. É, mas é porque Deus não quis, né? Ora, não tem fé, ó. Tá no caminho da porta aberta, bem larga, que é do mundo, que não crê, que não tem fé, que não confia, que não obedece. Então é isso aí que quer dizer porta aberta, caminho largo. Leva para a destruição porque não tem bênçãos de Deus. E o perigo é que com o tempo vai recebendo ensino errado desse, em cima de outro, de outro, de outro, acaba não ouvindo Deus, cauteriza o ouvido, né, a consciência onde Deus fala. Então aí vai se afastando mais de Deus ainda. Então é sobre isso que eu estou falando. Preste bem atenção na sua vida, eu aconselho você a ler essa carta. Leia essa carta e procure ver que tipo de porta você anda. Qual é a porta que você está andando? É dessa bem largona ou você está na estreita? Porque daí Jesus diz, não adianta me chamar de Senhor, Senhor. Tá? Quem não faz o que eu digo. É engano, né, gente? É um perigo. Mas aqui dentro dessa igreja, nossa, tá bem claro assim o que é engano. Agora, você aqui na sua casa que tem que saber se você quer, se você está andando no caminho largo ou do engano ou da verdade. Tá bem? Então é sobre isso que eu estou falando esse mês na casa. Este livro aqui, gente, olha só, O Poder da Mãe que Ora. Isso aqui é um livro de orações. Tem mãe aqui? Amém. Oh, glória a Deus. Olha só essa aqui, ó. O Senhor livra meus filhos das amarras do inimigo. Gente, mãe tem que ficar orando, gente. A mãe que fica só passeando, meu Deus, está perdendo os filhos. Não pode não, gente. Você tem que fazer oração para os seus filhos e uma vez por dia, acho que é pouco ainda. Sempre está colocando, orando por esses filhos. Bom, ah, tá bom. Então, você não tem filho nenhum, então ora para o filho dos outros, vai. Assume algum aí, né? Porque tem gente que é padrinho de não sei quem, daí você começa a dar tudo, escola. Não, não isso seja errado. Mas dá salvação, né? Você não assume um aí que você dá salvação. Começa a interceder lá, jejuar de joelho. Hein? Não é mesmo? Então é isso aí. Vale a pena, tá? Fazer oração para te ajudar. Tem que orar. Tem que orar, não tem como. Deus só mexe com oração. Olha esse do Kenneth aqui, ele diz assim, como cumprir o seu destino? Então são princípios bíblicos para a concretização do plano de Deus em sua vida. Ele vai dar ensino aqui, como que você vai saber qual é o seu chamado? Você sabia que Deus te chamou, né? Para você fazer uma obra aqui, para Ele, para você servi-Lo. Mas, gente, você só vai servir a Deus, existem princípios para você chegar lá. Um deles é a oração em línguas. Você tem que ler Bíblia, começar a orar em línguas, para ele começar, ó, fazer uma limpeza aqui dentro, porque senão, se você não se modificar, você não pode servir a Deus. Porque não é do seu jeito, é do jeito dele. E do jeito dele, eu tenho que estar capacitada, né? Com a santidade, né? Com a minha mente renovada, tá? Porque pra gente carregar a cadeira, não precisa ter habilidade nenhuma, só força, vamos carregar, tudo bem. Agora, para eu servir no que ele quer, para a unção sair e atingir pessoas, para essas pessoas serem abençoadas aí, então existem estes princípios bíblicos que eu tenho que entrar neles, vivê-los, para que Deus possa me usar. Então, quem está interessado em servir a Deus, esse livro aqui é bom para dar umas dicas, né? Ah, por que você não vai orar aqui? Vai orar na minha casa. Piada? Mentira. Quem ora em casa vem para a igreja. Sabia disso? Eu orei tanto em casa que eu fui 12 anos para os Estados Unidos. Para a igreja. Não vem com essa não, tá? Se você orasse muito, você ia querer vir sentar aqui para se entregar. Você ainda não orou tanto assim. Tá? Então você está se enganando. Ore mais em línguas para você sair deste engano. Não, é que você não sabe que você está enganado. Isso é um engano. Certo? É um engano dos grandes. Por que você não vem aqui orar? Senta aí, fica orando. Se entregando a Deus. Porque se você ama Jesus, você vem aqui, não, eu vou aqui. Este é o lugar onde Deus traz as ministrações. Ele está sempre aqui. Eu vou sair da minha casa, eu venho aqui, Deus, para te encontrar. Isso tem ponto na tua vida. Sabia? É só para você se examinar. Para ver o que você quer de Deus. Então vamos ver Provérbios. Nós vamos ver Provérbios capítulo 20. Nós vamos ver essa passagem que a gente sempre fala, e eu sempre oro esse versículo, né? Que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Mas nós vamos entrar mais dentro dessa palavra, no que Deus quer dizer com esta palavra, que é. Então, Provérbios capítulo 20, versículo 27. Vamos ver aí. Então, achou? Amém. Então, Provérbios 20, versículo 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, Deus está dizendo que o nosso espírito é uma lâmpada. A lâmpada só tem serventia se ela está acesa. Parabéns. Porque se ela estiver apagada, ela está queimada. Ou não tem corrente elétrica, então joga no lixo, não serve. E foi isso que aconteceu com Adão, quando ele saiu da presença de Deus, quando ele caiu. Ele tinha o Espírito com, como diz aqui, com a luz do Senhor, que era a lâmpada acesa, luz, lâmpada, quer dizer, uma lâmpada com luz acesa dentro dele. Quando ele pecou, ele perdeu esta luz, ele entrou em trevas. Tipo assim, a lâmpada queimou, saiu dele. Não serviu mais, ele ficou sem lâmpada. Ficou treva, ficou escuro. Tá? Foi isso então que aconteceu. Mas o Senhor está dizendo que isso daqui, para quem nasceu de novo, como Jesus veio, fez toda essa obra de redenção, de salvação, então quem aceita Jesus recebe esta luz que Adão tinha, esta lâmpada que é o Espírito se acende. Se acende para que o Senhor possa iluminar esta vida para andar com ele agora na luz e não nas trevas. Tá? Então, esta luz é vida. Eu recebi um Espírito nascido de novo, igual à natureza de Deus. Então, eu recebi a vida de Deus. Essa vida é igual à luz. Luz acesa, ilumina. Então, por isso que a palavra do Senhor, no meu espírito nascido de novo, é luz, é junto com o Espírito Santo. E é por isso que nós temos que aprender, e é com o Espírito Santo que nós aprendemos, a andar guiado por essa luz. Nós temos que aprender isso. Andarmos guiados por essa luz, que é o nosso Espírito. Então, isso daí nós vamos aprendendo cada dia, porque é uma vida, como eu disse, sobrenatural, diferente, que a gente nunca teve antes. Então, agora, nós estamos aprendendo a andar na luz. Porque quando o espírito de Adão perdeu essa luz, entrou em trevas, que essa lâmpada queimou, jogou fora, acabou, não tem mais luz. A alma teve que se levantar nas trevas e começar a dar, tipo, uma luz falsa, né? Que não era. Direção para a vida na escuridão. Vocês estão acompanhando? A alma se levanta nas trevas para dar direção para a vida sem luz de Deus. Vocês estão acompanhando? Que é isso que Deus chama de carne. Pessoa que nasceu de novo e não tem a direção do Espírito. Anda ainda no homem velho, naquela alma que não tem luz, igual antes, que não era nascido de novo. Vocês estão me acompanhando, gente? Não pode mais acontecer isso. Por isso que Efésios, capítulo 4, ele fala que é para nós despojarmos o homem velho. Porque o homem velho, ele veio desta condição do espírito sem a luz, trevas, onde a alma teve que se virar, porque ela tem um potencial imenso, é poder. Deus criou tudo que Deus fez em nós é com poder. A alma é poderosíssima, a mente tem um poder, gente, incrível. As emoções têm outro poder, então, tão grande, que pode até nos matar ou até nos ajudar, né? A vontade própria, gente, também é algo assim muito forte. Então, veja que a alma se levantou nas trevas, porque ela era guiada pelo Espírito com a direção de Deus que tinha luz. A alma, então, começa a se virar. Eu tenho que dar um jeito. Então, é daí que veio a direção do homem, quando Adão saiu de Deus. Estão me acompanhando? Mas nós nascemos de novo, e isso aí tem que ser abolido. Você tem que entender isso. Você aceitou Jesus, isso tem que ser abolido da sua vida. Não é mais os seus pensamentos humanos que te dão direção. É o seu espírito que nasceu de novo, por isso que você ora em línguas. Entende? É ele que vai agora trazer luz para a sua vida. Então, ele vai começar a te ensinar a andar nessa luz. Com o Espírito Santo. Então, vamos lá, vamos ver lá na carta... Não, Evangelho. Evangelho de João, no capítulo 1. Então, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1. E aí a gente vai entendendo o que, que aconteceu conosco quando nós aceitamos Jesus. Capítulo 1 de João, versículo 1. Tá? Achou aí? Amém. Então diz assim: no princípio era o Verbo, Jesus, né? E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Oh, glória. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, esta vida, que é luz, ela veio para nós quando nós nascemos de novo. Essa vida é luz. E quando essa luz veio em nós, veio junto uma consciência. Eu estou falando direto nisso. É porque é para você perceber cada dia mais a sua consciência. Certo? Essa consciência que ela veio junto com essa luz quando eu nasci de novo. Essa vida trouxe luz e junto à consciência. Que nós soubemos na hora que roubar é pecado. Que adulterar é pecado. E todos os outros mandamentos que nós não podemos, que temos que seguir e o que não pode. Tá certo? Então, essa consciência, ela veio dentro da nova natureza para iluminar a nossa vida. Então, veja como que os cristãos estão enganados por aí, seguindo só a cabeça. Só aquela alma que se levantou nas trevas, em vez agora de haver uma mudança para o espírito nascido de novo, onde está a luz de Deus. Por isso que agora o meu espírito é a lâmpada do Senhor. Ele ilumina os meus passos. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer, porque é minha consciência que vai me dizer. Porque Deus, o Espírito Santo, ele habita no meu espírito, certo? Mas não é ele que fica agindo na minha vida para dizer o certo ou o errado. É a minha consciência, que está dentro da nova natureza. Por isso que eu tenho que orar muito em línguas para eu saber cada dia mais. Eu posso saber cada dia mais o que, que eu devo fazer nas horas do meu dia. Até o que eu devo comer, o que eu não devo. Se eu que cozinho, o que eu vou fazer de comida, o que eu não vou. Se eu faço as compras, o que eu devo comprar, o que eu não devo. É até para isso. Não só para ministrar a palavra. Não só para o chamado. Porque Deus é para estar presente em todas as áreas da minha vida. Tá certo? Se uma pessoa ora muito em línguas de criança, quando ela vai chegar na fase de decisão do que ela vai fazer profissionalmente, ela tem uma luz de Deus para mostrar o que é para ela fazer, o que é para ela seguir. Ela não precisa ficar fazendo 5 vezes vestibular, tentando outras áreas, outras carreiras e não acha qual gosta, qual é. Não sabe qual é a sua aptidão, não tem a luz. Vocês estão acompanhando? Isso vem desta luz que está dentro de nós. Porque hoje está muito comum isso com os jovens, coitados, eles ficam lá. Ih, meu Deus, o cara já está chegando nos 30 anos, já foi em 4 faculdades, está a ponto de desistir. Não acerta. Porque fez coisa guiada pela cabeça, não por esta luz que mostra aptidão e ainda no que Deus quer agir na vida dessa pessoa. Vocês estão me acompanhando? Então, baseado nisso daqui, que ele é luz e essa vida é luz dos homens. A vida de Deus é a luz dos homens. Por isso que ele tem que guiar a nossa vida. Deus tem um plano para você. Deus tem uma direção para a sua vida. E você tem que descobrir. Né? Porque, gente, essa confusão de profetas que anda por aí, que até tem uns que cobram caro, conforme o pastor David já até deu muitos exemplos aí das histórias, que é verdade, que as pessoas querem até os profetas. Naquela igreja agora vai ter a visita de um profeta que vem não sei de onde, vai todo mundo lá para ele falar as coisas. Porque é tirar sorte, tipo, né? E não é por aí. Se você tiver comunhão com Deus, ele vai falar para você o que é para você fazer na vida. E tudo que ele fala para você fazer é sucesso. Amém. Isso que é o máximo. O que ele mandou vai dar certo. Isso é ótimo, isso, tá? E ele vai te capacitar para fazer aquilo. Porque tudo que Deus manda a gente fazer, na hora nós não estamos capacitados. Mas ele vai nos orientando, nos ensinando e a gente se apronta e faz. Amém. Como tipo, ele falou para Moisés, vai marchando, estende o bordão, toca na água e o mar vai abrir. E vocês vão atravessar de frente. Vai, você abre esse mar. Vocês estão acompanhando? Amém. Nós temos que fazer coisas que Deus não vai fazer. O poder dele está em nós. Vocês estão acompanhando? Amém. Isso é conquistar a terra prometida. É a sua vida. No reino de Deus, tem muita coisa para você conquistar e para Deus colher. Então, 1 João, vamos lá. 1 João, capítulo 3. Vamos lá, 1 João capítulo 3. É, versículo, vamos começar. Versículo 19. Vai orando e prestando atenção na sua consciência. Presta atenção na sua consciência. Ok? Tipo assim, você não vai pôr o seu dedo na chapa do fogão que está aceso, está pegando fogo, vai. Não tem uma consciência que fala para você não fazer isso? Então, a sua consciência vai te guiar em todas as coisas. Até para quem faz negócios, se é para você investir aqui ou ali. Tudo é para você saber. Porque é para você ser bem-aventurado, ou seja, abençoado. Estão me acompanhando? Não é o máximo isso? Claro, gente. Então veja, versículo 19 de 1 João, de capítulo 3. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Olha aqui, se a consciência condena, porque todos os dias nós precisamos saber o que é certo e o que é errado. Todos os dias, não é não? Claro, porque cada dia é um dia diferente. Tá? Que existe uma rotina, mas é cada dia. Então, se a minha consciência não me fala do que é errado, não me condena, a minha consciência, quer dizer que eu não sou salvo. Sério, é verdade. Então vai te examinar. Você faz só o que você quer, você anda por aí assim? Que nem um boi bravo? Cego? Não é assim que anda com Deus. Então, nós temos que aprender a andar nesta luz do nosso espírito. Porque essa luz ilumina a nossa consciência. E ela diz para nós o que é errado e o que é certo. Espera aí, eu estou em dúvida, eu não sei se eu faço isso ou não. Então eu fico orando. Espírito Santo me fala como que eu tenho que fazer. Ah, mas eu não ouço. Não, não ouço porque você quer ouvir coisas sensacionais, sensacionalismo. Coisas aparentes. Você não está localizando essa consciência sua. Por que você não está localizando? Você não tem intimidade com ela. Por que você não tem intimidade com ela? Você não quer com ela. Vocês estão me acompanhando? Não é o máximo isso? Isso é o máximo. Deus nos deu isso. Você não é uma pessoa qualquer para estar andando aí na rua de qualquer jeito. Que é isso? Sabe? Que nem boi bravo, sério? Não sabe o que faz? Ah, sei, eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou arriscar. Arriscar, você cai num buraco e não sai mais. Não é assim que anda com Deus. Tá? Aí às vezes a gente erra, porque nós estamos num aprendizado. Então às vezes eu achei que era a minha consciência. E não era. Foi a minha mente. Aí eu errei. Mas tudo bem, então vamos continuar treinando. Vai orando mais para acertar. No geral você vai acertando. É o máximo. Vocês estão acompanhando, gente? Como que eu vou resolver esse problema na minha vida? Eu nem sei como orar por onde. Fico orando em línguas. Vou adorando a Deus, vou lendo a Bíblia, logo o Espírito Santo vai falar como que eu tenho que orar. Para eu ser abençoado. Porque Deus quer nos livrar de todos os problemas. Agora, o bebê fica, ora para mim para essa situação, ora para mim para aquela situação. Mas chega uma hora que você não é mais bebê, gente. Um ano, dois ainda leva de bebê, mas depois acabou, viu? Como que você vai receber? Você vai ter que mudar, você vai ter que crer, você vai ter que ter confiança, você vai ter que ter essa palavra dentro de você e as coisas vão acontecer. Vocês estão acompanhando? Por isso que todo mundo fica orando, ah, não vai, mas precisa mudança aí dentro. Você não está enxergando, é você que tem que mudar para acontecer. Não é que Deus não quer fazer. Vocês estão acompanhando? Você tem que crescer. Mas começa fazendo. Então, nós temos esta consciência, que ele está dizendo aqui, que o coração, aqui no caso, é a consciência. que pertence à nova natureza. Você nasceu de novo, você é outra pessoa, você aceitou Jesus. Você é outra pessoa. Você não é mais aquela pessoa antiga. Existe a luz de Deus aí dentro, agora tem que ser guiado por isso. As pessoas acham, as religiosas, com uma raiz assim, ó, imensa da religião lá dentro, que domina, quando ouve a verdade, acha absurdo. Ah, vai pra lá, que eu não vou fazer isso não. Ah, eu tentei um dia, ai, credo, sei lá o que é isso. Isso aí é uma raiz da religião tão grande que te põe numa condição tipo assim de incapacidade para te derrotar. Isso é mentira. Porque o seu espírito é muito mais poderoso com essa nova natureza do que essa raiz de religião que está na sua alma. Só você começar. Tem que largar a mão de ter preguiça e querer muito esse Deus. Você tem que querer muito Deus. Porque a tua alma nunca quis andou nas trevas a vida inteira e falou de Deus e nunca teve Deus. Se morresse naquela época, estava no inferno. Estão me acompanhando? Então, você tem que agora se familiarizar com a sua consciência. Eu devo fazer isso hoje ou não? Às vezes, gente, me acontece, eu sempre falo isso, às vezes eu estou com minha agenda, ai, hoje eu tenho que fazer isso, aquilo já, até hoje, me dá um negócio assim, que eu vejo que não vai dar. Eu tenho que fazer, mas aí eu vou orar, quer saber? Eu não vou fazer nenhuma dessas coisas. E ponto final. Não vou fazer. Porque Deus, a minha consciência já me alerta, você não está, isso aí que está te sufocando. Você ia querer fazer coisas que não ia fazer hoje, ali nem ia fazer mais. Estava aí na pauta de hoje, mas não é preciso nem hoje, nem nunca mais. Vai, tira fora. Vai andando. Nessa luz. Vocês estão acompanhando? Amém. É daí que vem o estresse da pessoa. Aí que vem a doença. Porque quer fazer o que não consegue. Deus não está presente. Sobrecarga de atividades. Porque não tem comunhão com Deus. É horrível, né? Porque Deus tira a sua carga do teu lombo. Ele põe nele. Porque ele consegue qualquer coisa. Põe nele entre aspas. Ele não carrega nada. Ele é o soberano. O absoluto. Por isso que ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados. E eu vos aliviarei. Teve um dia que Deus falou isso para mim, mas gente, foi jogar água na fervura, ali no fogo. Foi demais. Eu entendi aquilo tão prontamente que o fardo que eu queria carregar foi tirado na hora de mim. Eu entendi. Falei, o que é isso? Vocês estão acompanhando? Deus quer te ensinar a viver bem. É diferente do mundo. É diferente do religioso. O religioso é sobrecarregado e todos os médicos estão assim, pinhocados de cristãos muito enfermos. Psiquiatras, clínicas de repouso, mente, sei lá. Inclusive de liderança cristã. Vocês estão acompanhando? Porque faz tudo sem Deus. Você quer ficar louquinho, né? Não, né? Então você vai tacar a tua vida em Jesus. Vocês estão me acompanhando? Mas vem cá, não é pra você ficar deitado na rede, aguinha de coco, né? Ou na praça, dentro da banda passar, não é isso não. Vagabundo Deus não quer. Vocês estão me acompanhando? Mas tem uma dose pra você. Isso é o máximo. Para mim é uma dose, para você é outra. É individual, as doses são individuais. Não é o máximo, porque você é um indivíduo. E Deus trata você unicamente. Na sua medida. É o máximo o respeito de Deus por nós. Então não dá para copiar um ou outro. É o máximo, gente, porque é um corpo de Cristo, cada um na sua função. Você imaginou se meu pé tivesse que pensar? Pô, ele já está carregando meu peso, está assim. Ele já está doendo. Tipo, ó, vamos diminuir esse negócio, porque não dá. Né? Agora eu tenho que pensar. Não, aí sobrecarga. Vocês estão acompanhando? O corpo de Cristo é assim, cada um na sua função. É maravilhoso, é para funcionar um para ajudar o outro. Cada um no seu chamado. Mas você não entra porque você faz coisas com a sua cabeça. Você não enxergou, não entendeu. E quando você enxergar, não tem peso. Porque o jugo dele é leve. É leve, que ele que carrega o peso. Porque ele é o bom experimentado. Ele só te ensina. Amém? Vocês estão me acompanhando? Amém. Então vai orar em línguas. Fica um pouco mais a sós com Deus. A tua mente vai, olha, ela vai pular, ela vai penar, ela vai me xingar. Ela vai me xingar. Ai, Santa Maria, é chata essa conversa. Não, isso é mentira. Não siga isso, porque isso é maior para apurar. Eu garanto que ele vai lá falar isso para você, na sua cabeça. Mas fique firme, que é bíblico. Está escrito. Você diga isso para o diabo, está escrito, diabo. Eu vou ficar aqui porque eu quero ouvir a minha consciência todos os dias. É isso que vai fazer o sucesso, as curas, as bênçãos para você. Porque você está cavando no lugar errado. Sozinho. Sabe? Você está cavando na água, meu amigo. Você não vai ter fruto. Não vai ter sucesso. Vai vir mais 30 anos e você nessa. Nada de sucesso. Então está fora de Deus. Deus quer descansar você. Porque você é filho dele. Não é para você levar esse tipo de vida que você leva, você que planejou. Então você que carrega, está estressante. Está fora da visão de Deus. É cego. Por isso que nós temos que orar e pedir a Deus dar entendimento espiritual, conforme Paulo orou em Efésios. Né? Conhecimento espiritual, sabedoria e entendimento, que é o que nós precisamos receber do nosso espírito. Você não acha isso máximo, gente? Não, mas é tudo que eu quero, eu vou atrás desse Deus, eu fico atrás dele. Não, peraí, eu preciso saber mais. Tá bom assim, o que eu tenho que fazer? Aonde? Como que eu tenho que mudar? Deus, como que você quer sair através de mim para abençoar uma pessoa? Como? Quem? Que jeito? Onde? E eu fico orando, eu quero escutar, eu quero saber, eu quero ver. Não é o máximo isso? Amém. Ele está me abençoando, mas ele quer que eu faça algo para ele. Então vamos ver Romanos capítulo 2. Está valendo isso, gente? Amém. Vocês não estão ficando com uma vontade mesmo? Mas eu estou também, eu estou querendo mais. Ter esse papo com Deus assim. E ele vai ter esse papo contigo através da tua consciência. É tão simples assim. Não é nada complicado. Nós estamos aprendendo. Não é o máximo isso? Claro que é. Gente, isso é muito bom. Então, capítulo 2 de Romanos. A gente tem que voltar aqui toda hora nisso. Eu já vou acabar, que esse é o fim. Faz esse treino. Pega lá, marca no relógio, na tua agenda, aquele horário que você vai ficar lá orando em línguas. Não, eu tenho que agora sintonizar essa minha consciência. O que o senhor quer de mim, Deus? O que o senhor quer que eu faça? O que eu preciso enxergar? O que eu preciso fazer para você tirar o peso da minha vida? Não é o máximo, gente? Pô, você levanta, tem gente que levanta segunda-feira, né, com uma enxaqueca. Porque vai ter que ir pro trampo, né, amigo? Aí já não dá, que é a tristeza, né? Churrasquinho do domingo acabou, aqueles amigos, fazer o que hoje? E pra labuta, ai, nem vai render tanto, ai, eu tenho que aguentar aquela gente, vão me cobrar, eu não tenho nem como pagar, aquele horror. Ô gente, quando você tá com Deus, segunda, domingo, sábado, seu aniversário, qualquer dia, tudo para Deus. Não tem um dia que você acorda angustiado? Isso não existe. Você acorda com a força de Deus. Amém. Deus fez essa mudança na minha vida. Glória a Deus. Eu acordava, quando eu nasci de novo, acordava, tipo, tinha um bonde em cima da minha cabeça. Jesus, Jesus, me ajuda. Não, não tinha força, mas tinha um negócio mais ou menos. Era o diabo mesmo. Era, eu pedi, eu preciso de libertação. Eu lia Salmo 67, para Deus me libertar dos diabos que estavam dentro de mim. Eu falava, me libera de todo o diabo, eu não quero esse diabo na minha vida. Eu já sabia que era diabo. Ninguém falou pra mim. Trevas é diabo. Eu era cheia de diabo. Cheia. Eu acordava e não queria levantar. Queria, mas eu tenho. Eu tinha compromisso. Beber. Tinha que cuidar do irmão. E quem deu a opção? Ninguém dasse me levantar. Porque a mente estava carregada. Estão me acompanhando? Gente, eu acordo rápido. Levanto é aquela coisa. Né? Deus fez tanta mudança na minha vida. Mas é isso, a consciência nessa vida nova, a gente está progredindo, amém? Amém. Então, capítulo 2 de Romanos, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, gentio que nunca viu a lei de Moisés, nunca foi na sinagoga, nunca o rabino, o sacerdote, leu as leis para eles. Eles já sabem de lei o que é certo e errado, já sabem nada, nunca ouviu. Não tem noção do que é certo e errado. Mas ouviu falar de Jesus na pregação, aceitou Jesus, nasceu de novo na hora e a lei foi gravada lá dentro, não estava mais no papel, na pedra, que só falava e não podia cumprir agora, entrou na hora. E eles procediam de acordo com a lei sem nunca ter tido lei. É isso que ele está falando. Que os judeus tinham lei e nunca procederam de acordo com a lei. Estava fora. A lei está aí dentro agora. Você aceitou Jesus. Amém. A lei está gravada, conforme está escrito em Hebreus. Está gravada no seu espírito. Está certo? Aí você vai no mercado, você vai roubar frutinhas. Aí você vão beber coca, vão beber água, vão beber tudo. Vão comer bolacha de fome. Vão matar a fome, vão ficar aqui. Mas pega os embalagens e vai pagar no caixa. Não, que isso? Olha isso, joga fora, ninguém viu. Se você fizer isso hoje, a sua consciência vai falar ou não. Se não falar, amigo, você não está salvo mais. Vamos fazer agora uma oração agora para salvação. Quem quiser, vamos fazer agora o apelo. Se tiver alguém aqui nessa situação, vou fazer a oração agora. Vocês estão acompanhando, gente? Porque a consciência cauterizou, foi fazendo uma vez, a consciência falou, não faz. Ah, também não. Ah, tem razão, um cacho de uva também não mata ninguém, ó. Esse cara é rico. Tá. Vocês estão acompanhando? Pega as coisas e põe na boca. Não pode. Se a consciência não fala mais, gente, já cauterizou, precisa de salvação. É isso que ele está falando aqui. A lei para os gentios está tão dentro deles. E eles nunca souberam o que era a lei. É isso que acontece quando nós nascemos de novo. A gente começou a enxergar. Espera aí. Esses meus amigos só pedem, só falam besteira, só andam no caminho. Eu não vou andar com eles, não dá. Ele, mas eu estou precisando sair dele, mas não estou conseguindo. Eu gosto dele. Mas não dá mais, está enojando isso. Essas conversas não dá. Não posso mais ficar bebendo, não quero. Não quero beber, ai, coisa horrível, coisa feia. Não quero fumar. Não quero fazer essas coisas. Não quero mais ver pornografia. Eu não quero mais esse meio. Ué, quem está falando isso? A consciência. A consciência, onde a lei está escrita. E aquilo vai te incomodando. Não é não, gente? Nós somos todos iguais, é por aí. É, peraí, mas eu preciso romper com isso. Mas eu não estou conseguindo. Mas a consciência está lá. E eu não estou obedecendo. Eu não estou obedecendo. A consciência está falando, para com isso, faz isso. Para com isso aí. Vocês sabem, né, o que eu estou falando? Amém. Pode ser qualquer coisa, gente. Ou assistir um programa, ou fazer uma coisa. É, seja lá, se for. Vai, não vai obedecendo, não vai obedecendo? Se não obedecer, a consciência é cauterizada. O Espírito Santo, ó, saiu da tua vida. Quando o Espírito Santo sai, o que, que acontece? Trevas. Morte. É sério ou não? Então trata de obedecer se você está ouvindo. Porque se você nasceu de novo, você ouve. Claro que ouve. Vai orar. Ah, que orar. Nossa, parece que a Ana Maria falou aqui. É, ela fala tanto. É, não. É a única voz que Deus tinha na hora para falar, era a minha. Ou mesmo você vai. Ela falou tanto que tem que. Ah, não vou não. Não, mas Deus, a tua consciência. O Espírito Santo aí dentro de você, com a sua consciência, te alerta. Vocês estão acompanhando? Por isso que vocês têm que vir aqui na igreja. Fica bastante tempo sem vir. Você vai parar de orar direto. Nunca mais. Coisa para pegar, hein? Que nem carro velho. Não pega nem no trânsito. Já era. Fica mais difícil. Digam sim ou não. Eu vai se afastando. Ficando bem longe. Achando que não está precisando. Quanto mais se afasta, menos você ora. Sim ou não? Sim. Claro, se você vier aqui, Deus está na tua orelha. E dá com o chão, né? Tá com unção, porque você vai escutar minha voz lá na sua casa. Mas é unção, vai orar, vai orar, vai orar. Vamos orar, vamos lá, vamos lá. Aqui orar o quê? Vai não orar nada. Vai orar, vai orar, vai orar. Ah, então eu vou. Tem um dia que vai obedecer. Se você largar a mão de vir aqui, você não vai orar mais. Cada vez você vai tirando o passo devagar. Seu diabo, o golpe dele não é de uma vez. É lento. Ele vai tirando você aos poucos. Você já não parou bastante? Já. E você percebeu? Não. E você está parando. É igual o coração de velho, vai parando. Um dia, morreu. E você vai se afastando. E a tua cabeça, que já não é a tua consciência, a tua mente, vai mentindo para você. Mas você é bom, você é pessoa boa, está ajudando. Não é isso que traz salvação, não. Vocês estão acompanhando? Amém. Quanto mais longe você vai ficando daqui, que tem unção, menos você vai orando. Fala a verdade, Jesus. É a maior verdade. Amém? Né? Você vai largando de orar. Agora, se você ficar todo dia ouvindo isso, você vai orar. Você vai, porque tem uma unção. Quem está falando isso, ora. Tem uma unção. Para você retomar o tempo que você largou. Por que você largou? Porque você foi enganado pela tua cabeça, a tua mente carnal, que diz que não precisa tanto. É bobagem. Então. Mas tudo bem, versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Tá? Então, a consciência traz para os seus pensamentos. Os gentios que foram batizados com o Espírito Santo nasceram de novo. A consciência fala. É isso que ele está dizendo. Baseado na lei, está gravado no coração, não no papel. Ah, vale dizer, se você ora um pouquinho, se Deus não te chama, você orar mais. Claro que te chama, você não está obedecendo. E se você obedecer, você vai mudar de vida. Porque quem ora, muda. Não vai para trás, vai para frente. Não fica parado. Se está parado é porque está... Está aquela oraçãozinha assim, de 2 minutos, para não ir para o buraco mesmo. Mas não tem progresso espiritual. Vocês estão me acompanhando? Então, a consciência é que traz aos pensamentos se eu estou certo ou se eu estou errado. O que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho. Nunca o diabo vai falar para você, ora mais. Ele vai falar para você, ora menos. Você está perdendo tempo. E te coloca muitas coisas para você fazer. E você se sente bem fazendo aquelas coisas. Porque quando você ora, você se sente mal, porque Deus vai lá onde está o pecado. Onde estão as trevas. E que tem que ser tirado da sua vida. Então te incomoda tanto que você larga na hora e está correndo. Então você tem que fazer alguma coisa para você ficar lá, preso, por vontade pessoal, porque você quer Deus. Então, o primeiro jeito que Deus usa, conforme está escrito aqui no versículo 15, o primeiro jeito que Deus nos usa para nos guiar é pela consciência. É o primeiro jeito. Você pode saber tudo de Deus, se Ele quer ou não, com relação à tua vida. É pela sua consciência. Gente, a consciência, como eu já expliquei, eu sei que é errado. Eu saí roubando agora, saltando os outros. Eu não posso te roubar. Eu sei que eu não posso. Nossa, meu vizinho tem um jaguar, cara, é lindo. Eu posso ir lá roubar? Não, eu sei que não. Eu vou pra cadeia. Vixe, vai ser horrível. Eu não posso fazer isso. Isso é a consciência. Todo mundo já entendeu. Você tem uma consciência. Você que nasceu de novo. Então, o primeiro jeito que Deus guia você é pela consciência. Então, você quer ouvir Deus assim, falando o seu nome. Ei, fulano, agora... Não é assim, Deus não vai. Só se for um caso muito extremo, isso é raro uma vez ou outra. Uma vez na vida, vamos dizer. Não é tão assim. Mas todo dia é esse jeito. Presta atenção, porque todo dia é esse jeito. Às vezes Deus fala para você procurar uma pessoa. Nem só para você levar a bordoada. Mas Deus fala. Alguma coisa Ele vai fazer. Ah, Deus nunca pôs no seu coração você fazer alguma coisa? Pois. Seja louvado o Senhor pelas vezes que você obedeceu. E cuidado pelas vezes que não obedeceu. Porque Ele bate na porta. Se uma, duas, três não obedece, Ele vai embora. Nem volta. Né? Que Ele possa sempre bater na nossa porta para nós sermos, né, os servos dEle. Certo? Então, o primeiro dia... Ah, hoje não posso. Ah, não vai dar, infelizmente. Ah, Deus te está chamando. Você acha que Ele ia aparecer lá com aquele manto branco maravilhoso? Em cima de um cavalo poderosíssimo, descer como um guerreiro, e aí você, vamos, vai fazer isso agora, sei lá. E nem assim você iria. Ah, Jesus, bem hoje? Hoje não dá. Hoje eu tenho casamento, certo? Eu tenho que olhar minhas coisas, meus amigos. Minha conta no banco, eu tenho que ir lá falar com o gerente. Ah, não vem não. Vocês estão acompanhando? Quantas vezes Deus já falou com você e você disse, não posso? Ele vai se afastando de você, porque você não pode mesmo, você não quer. Então, o primeiro jeito que Deus usa é com a consciência, para falar com você. Agora você já entendeu muito bem o que é consciência. É desse jeito que todos os dias Ele fala com você. Fica afinado com a tua consciência. Se acostume com ela. Então, ore em línguas. Leia a palavra bastante para você ficar afinado com essa, afinado com a sua consciência. E saber que é Deus. Porque a gente é tão junto à nossa consciência, nascida de novo com o nosso pensamento, que às vezes o nosso pensamento interfere e a gente pensa que é a consciência e não é. Porque eu ainda não estou bem familiarizada com este canal. Mas se eu orar muito em línguas, eu vou saber. Eu vou saber. Tá? Então, se eu estou sendo guiada pela minha consciência, eu posso dizer para vocês que a melhor ferramenta para andar no amor ágape é a consciência. A consciência mandou você virar a cara com o outro, mandou você ficar de mal com o outro, mandou você ficar julgando, separar e nunca mais ficar junto. Foi a tua consciência? Consciência mandou perdoar? Mas é difícil, ou não? A consciência, ó, para com isso, vai junto, deixa pra lá. Se humilha. Ah, não, eu não. Então, a melhor ferramenta para andar no amor ágape é a consciência. Você quer andar no amor ágape, você vai ser abençoado. O diabo não vai ter beijo na tua vida. Ande na sua consciência. Amém. Saiba discernir. A sua consciência não vai mandar você matar uma pessoa. Nunca vai mandar você odiar uma pessoa. Nunca vai mandar você fazer o mal para uma pessoa. Porque lá está a lei de Deus gravada. Vocês estão acompanhando? Amém. Vai mandar você ajudar o seu inimigo. Se ele tiver sede, você dá água. Se precisar de alguma coisa, você faz. Vocês estão me acompanhando? E é daí que vai chegando, aparecendo o seu chamado. Quantas vezes Deus falou com você e você não quis se humilhar e obedecer a consciência aonde Deus estava pondo? Não é a sua consciência que inventa o que é para você fazer. Ela tem a liderança do Espírito Santo, que é vida e luz dentro do teu espírito, e te guia. Então, olha em língua você saber isso. Você fazer o bem para as pessoas e ser abençoado por Deus. Valeu, querido. Lição para a semana toda, o sábado, até o sábado. Vamos ver, hein? Olha, sabe que em 15 dias dá para dar um salto? Pular montanhas. Quebrar grilhões de cadeiras. Valeu, querido. Toda glória. Esse Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nós temos que nos ajustar a Ele. A grandeza, a santidade, ao poder, tudo. Aleluia. Por isso nós te louvamos, Pai, por essa tarde, por esse momento, Senhor, onde o Espírito Santo vem nos ensinar como sermos guiados por essa luz, por essa vida, Senhor, que está dentro de nós, para nós vencermos todas as dificuldades, todas as circunstâncias. Aleluia! E eu agradeço a tua graça que foi liberada para quebrar todas as raízes da religião das mentes de todos aqui presentes, trazendo força, desejo de te buscar. É você que está operando nos corações, Espírito Santo, para que cada um tenha aquela garra dentro de si para buscar a palavra, para buscar a tua presença e serem abençoados em nome de Jesus.